O Sol, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. O Sol, de Olavo Bilac. Salve, Sol glorioso, ao teu clarão fecundo, a natureza canta e se extasia o mundo. Que tristeza, que dó quando desapareces. Vens e a terra estragada e feia reverdeces. Abres com teu calor as sebes perfumadas. Das flores ao verdor das moitas orvalhadas, os ninhos aquecendo as gargantas das aves, das gorjeios de amor e harmonias suaves. E, cintilando sobre os tufos de verdura, em cada ramo põe uma fruta madura. A noite é como a morte, o dia é como a vida. Ó sol, quando te vais, há uma vaga perdida. Os pensamentos mais são os filhos da treva. Fogem quando a brilhar no horizonte se eleva. O sol, pai do trabalho. O sol, pai da alegria. Salve, anúncio da vida e portador do dia. Fim do poema.